Fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a luz e o verbo, a saudade do outro a luta. Fosse coragem pra chegar no fim, e o fim é bem certo. Depende de como você vê um novo credo. A fé que você deposita em você e só. Daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a luz e o verbo, a saudade do outro a luta. Fosse coragem pra chegar no fim, e o fim é belo e certo. Depende de como você vê. A fé que você deposita em você e só faz. Respira, vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você só enquanto.